Bem-vindos ao Sistema de Sucesso OK no ShockMax.com. Hey boys and girls, bem-vindo ao ShockMax.com. Este é o David. Estou aqui conversando com o Fábio Weirgraf. Ele é um professor de inglês. Ele estuda o idioma já há mais ou menos uns 10 anos. Já é professor há 5 anos, formado em letras na UEMA, e estamos aqui conversando. Ele vai estar compartilhando contigo um pouquinho sobre a sua história, e te dando algumas dicas e macetas e coisas que possam te ajudar a aprender o idioma de forma mais rápida, melhor e eficaz, ok? Então vamos lá. Hi, Fábio. How you doing? Hello, man. Ok, Fábio. Nos conta um pouco sobre quando você começou a estudar inglês. Bem, sobre inglês, na escola eu sempre fui horrível, assim como 99% da população. Eu comecei a estudar inglês mais ou menos em 97, 98, que coincide com a minha pior época educacional. E a minha melhor época na minha relação com videogames, que eu sempre gostei muito de videogames. E o que me ajudou a aprender inglês foi exatamente essa questão do gosto pelo videogame. Porque até os joguinhos mais simples, você precisa muito pouco do inglês para que você consiga passar as fases. Mas quando chega no RPG, esse tipo de coisa, que você precisa ler e compreender a história para conseguir chegar ao fim do jogo, aí a situação complica. Eu também achava bastante interessante quando alguns amigos meus traduziam alguns trechos para que a gente pudesse rir ali das piadas que aparecessem no jogo. E agora o que me motivou realmente foi a história de um personagem chamado Igraf, que eu uso como nickname sempre desde que eu conheci. E a história desse personagem foi, podemos considerar, a maior motivação. No caso, que foi o que me motivou a aprender. Assim, como eu via meus amigos falando, eu via que, como eles também não gostavam muito de inglês na escola, como eu não gostava, só tinha um jeito, tinha que ser em casa. E como seria em casa? Com um dicionário. Então eu pedi um dicionário emprestado, que eu não tinha, como eu não gostava, né? E comecei a aprender. Eu vi que não tinha jeito, ia ter que ser palavra por palavra. E uma coisa que eu sempre digo nas minhas aulas é que você tem que utilizar o que você já tem. Mesmo que a gente odeie inglês, nós já sabemos o que é dog, o que é cat, né? Mesmo que seja 50 palavras que a gente consiga identificar, já serve. Então eu comecei, eu pegava um diálogo do jogo mesmo, que era o que me interessava, e aí eu ia traduzindo palavra por palavra. Depois é que, com o tempo, eu fui pegando o sentido da frase. Porque uma coisa que nós bem sabemos é que a gente não encontra a palavra do jeito que está no texto, no dicionário. A gente tem que fazer no caso, a questão dos verbos, né? Temos que conjugá-los. Então eu fui indo palavra por palavra e eu fui vendo que, com o tempo, a palavra que eu tinha visto antes, eu não precisava mais voltar no dicionário. É aqui que está um bloqueio para a maioria dos alunos, porque eles acham, eu vou passar a minha eternidade namorando com o dicionário. Não, você vai olhar o dicionário, digamos, você vai olhar 100 palavras. Dessas 100 palavras, no mínimo 50, você não vai voltar para olhar. E essa é uma relação que deve haver com o dicionário, é um medo que deve ser quebrado. Não tenha medo de olhar no dicionário, é o que eu sempre digo para os meus alunos. Uma outra coisa é que, quando você aprende uma palavra, depois você aprende outra, essas duas palavras, ligando-as, você pode estar aprendendo uma terceira palavra sem a necessidade de retornar no dicionário. Uma dica que eu sempre dou é a palavra arco-íris, que no dicionário é formada pela palavra rain, que é chuva, e bull, que é boa, arco. Então, aí eu associo a ideia aos meus alunos. Arco de chuva, eu pergunto a eles, o que é um arco de chuva? Arco relacionado à chuva. De cara, todos respondem que é o arco-íris. Então, essa palavra, se você for no dicionário, está lá, arco-íris. Mas por causa dessa relação, não precisei voltar. Você acaba aprendendo três palavras. Palavras. Né? E isso vai aumentando. Com essas três, já vem a quarta e por aí vai. Bem, no caso dos estudos, além do jogo, eu comecei a ir atrás de revistas, de livros. Aí eu fiz o caminho inverso. Só depois é que eu fui compreender o que o professor no meu segundo grau estava querendo me dizer. A partir daí, do meu gosto pelo jogo, eu sempre digo isso para os meus alunos, foi que eu passei a entender o inglês e aí eu retornei para as regras que a gente tanto tenta aprender na escola e muitas vezes não consegue. A partir daí que eu percebi que eu teria que me aliar às duas coisas. Todo mundo diz que não se aprende inglês na escola. Eu concordo em 80%. Na verdade, você aprende inglês em casa, por sua conta. Na escola, você vai aprender as regras para você moldar a qualidade do seu inglês. Mas não deixe a tarefa de aprender inglês só para a escola, mesmo que seja um curso de inglês. No caso, o que eu fazia para aprender, além do dicionário, era jogar, que é a minha primeira paixão, a segunda é cinema, né? Hoje em dia elas estão empatadas, porque no jogo você tem a vantagem da leitura. Alguns jogos têm o som, você ouve o diálogo, mas como nós somos acostumados a aprender primeiro a leitura, então vamos primeiro pela leitura. Nos filmes é mais complicado, porque o listening, que é audição, nos cursos de inglês, infelizmente aqui no nosso caso é a última coisa que a gente vem aprender. Por isso que os filmes passaram a ser a segunda etapa do meu estudo de inglês. Então a terceira etapa, que é muito estranha, a gente aprende absolutamente o contrário do que os nativos americanos ou ingleses aprendem. A gente vai falar e ouvir por último, né? Porque quando a gente aprende a ler, né, automaticamente você já aprende a escrever. Então depois vem a fala e depois a audição. Um outro fator interessante, e é uma outra dica que eu dou, é não tenha medo de pronunciar a palavra, como dizem, errada. A palavra não está errada, ou a sua pronúncia. Isto é uma forma de você se assemelhar, criar uma relação com a palavra. Por exemplo, os meus amigos em que eu me espelhei no início, que liam o diálogo no videogame, eles não sabiam pronúncia, de modo algum. Eles sabiam ler e escrever. A pronúncia, digamos, da palavra gato, eles não diziam cat, eles diziam cat. E a palavra dog, eles não diziam dog, eles diziam dog. Mas isso, automaticamente, eu já aprendia a escrever a palavra. Uma dificuldade que nós temos na escola é, digamos, você vê a palavra estude. Você já sabe que palavra é, não precisa traduzir. Mas quando você ouve o professor falando study, dificilmente você vai conseguir associar. Então, essa foi uma outra maneira que a gente encontrou de associar a morfologia das palavras, falando exatamente como você vê escrito lá, na fonologia brasileira. Por exemplo, o cachorro mordeu o menino. The dog beat the boy. Fale exatamente assim. Com o tempo, eu costumo associar a língua, né, a um, é meio poético, a um vaso. Você faz e depois vai lapidando. Mas é o objetivo primeiro, você conseguiu, que foi comunicar o que você quer, mas com o tempo que você vai trazer essa qualidade. Uhum. Você não constrói um vaso de porcelana de cara. Primeiro você vai começar, né, com o mais rústico. Então, isto foi o início de tudo, né? No caso, eu também, meus próprios exercícios, era eu quem criava, era eu quem delimitava. Porque uma coisa que existe no autodidatismo é que você se conhece mais quando você aprende na escola. Mais do que quando você aprende na escola. Você conhece seus limites, Você conhece o que você gosta e o que você não gosta. Então, através do autodidatismo, que isso, o meio pelo qual eu aprendi foi autodidatismo, e a maioria das pessoas que aprendem inglês, né, é um fenômeno, mas é assim. Então, eu media o jeito que eu queria aprender. Por exemplo, música. Em alguns casos, a música não me agradava tanto. Então, eu ia mais para o texto, né? Procurava livros. Eu tive a sorte de começar a aprender inglês exatamente quando surgiu a internet, que hoje em dia é incomparável o conteúdo que você pode encontrar na internet. Antigamente você dependeria de algum professor de inglês que tinha uma literatura, que é uma coisa muito rara. Então, com o tempo é que eu encontrava as músicas que eu queria, e aí eu ia na internet e via a letra. Eu ia primeiro para o que meus olhos poderiam ver, no caso, eu ia pela leitura. Depois, através da leitura, que eu fui lapidando a minha audição, né? E aí, só então, é que eu pude treinar o meu diálogo, a minha conversa com outras pessoas. Eu já tinha tudo em mente. Uma outra coisa que você pode fazer é cantar uma música. Para você treinar a sua oralidade, é bom, mas não é o suficiente. Então eu tive a sorte de ter diálogos nos jogos. Então eu costumava repetir as frases, porque geralmente eles falam frases em um tom muito bonito. Então eu ficava repetindo e ia pegando o tom. E só depois é que eu comecei a conversar com meus amigos, estes mesmos, com quem eu me espelhei no início, eu começava a conversar do jeito que a gente podia, né? Com a nossa pronúncia cacófona, como dizem, né? Pronúncia feia, como dizem, mas não é feia. É feia, mas é necessária, né? Então nós fomos lapidando isso. Foi até o momento em que eu fui percebendo que estava vendo resultado. Uma coisa que você percebe, no caso de você avaliar a si mesmo, se você está indo bem ou não, é que você é um impulso, você não consegue ficar quieto. Quando você vê uma coisa em inglês, você, no caso onde nós jogávamos, eu sempre traduzia. Então, com o tempo, as pessoas sempre vinham e falavam: Fábio, traduz aqui. Aí eu ia lá e traduzia. Essa frequência foi aumentando, das pessoas pedirem para eu traduzir. E a gente via, eu e ele, eu sabia que eu estava indo no caminho. Mas você vê que as pessoas sabem que você sabe, é gratificante, né? Eu me avaliava por isso. Quando as pessoas percebiam que eu sabia, eu via que eu estou indo bem e o meu método está indo bem. Foi então que, alguns anos depois, eu tive uma oportunidade bastante estranha de passar a ensinar inglês. Que foi quando a minha avó, ela sempre mexeu com educação. Ela raramente foi professora, ela mais da parte secretaria, esse tipo de coisa. Então, curiosamente, a diretoria da escola selecionou-a para que ela desse aula de inglês, uma coisa com que ela nunca teve contato. E foi justamente no momento em que eu fui aprovado na faculdade da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, para letras em inglês, estudando apenas por conta própria. Então, quando eu passei no vestibular, essa história nós podemos contar futuramente, eu passei no vestibular, então, aí eu viajei para passar uns meses com ela antes que as aulas da faculdade começassem. Então, foi um pelo outro. Ela entrou para dar aula e não tinha experiência alguma, e eu estava lá com todo o meu conhecimento, mas pouca experiência, né? Então ela me auxiliava na parte burocrática e eu auxiliava na parte prática. Foi aí que eu comecei a dar aula. E eu tive a minha experiência em sala de aula. O interessante é que o interessante é que quando eu passei a lecionar, eu não levei para a sala de aula as mesmas experiências que eu tive enquanto eu estudava. Infelizmente, para quem aprende, para quem leciona, nós bem sabemos que quando você é professor, você chega com a metodologia na sala de aula, a mesma que você aprendeu, mas você tem que seguir a filosofia da escola, você tem que seguir o material da escola. Aquele mesmo material que fazia com que eu não gostasse de inglês e tirasse uma nota 5, no máximo, geralmente 3, 2. Então eu procurei mesclar o meu jeito de aprender e o material que é apresentado na escola. Eu sempre falei para os meus alunos que se você não gosta da coisa, não há como você aprender, infelizmente. Você vai ser aprovado sim, porque inglês na escola secular é uma coisa que não reprova, nós bem sabemos. Mas você vai sair dessa escola e não vai levar conhecimento algum para fora, não vai utilizar. Consequentemente, né, vai ter menos oportunidade no mercado de trabalho, e esse é o produto final, na maioria das vezes. Então, eu sempre dizia aos meus alunos, olha, antes de começar a aprender, né, já que nós já estamos aqui dentro de sala de aula, você tem que aprender a gostar da coisa. E aí eu dava uma lista de coisas que a pessoa poderia gostar. Eu tive sorte, graças a Deus, que eu gostei de todos os meios viáveis, né, para se gostar de inglês. No caso, videogame, cinema, literatura, música e etc. Muitas pessoas, no caso do cinema, sempre preferem legendado. Porque é um bloqueio que você deve quebrar em relação ao inglês. Você deve passar um momento com o inglês. As pessoas evitam ouvir inglês. Você deve tentar... se você quebrar essa barreira, você vai sentir a diferença e vai ver que não é tão complicado assim. Outra coisa é RPG e videogames em geral. Para 80% da população, videogame é um vício como baralho, como a bebida, como qualquer outro jogo de azar. Então, sobra uma minoria que vai gostar desse tipo de coisa. E, digamos, 20%. Dos jovens que gostam de videogame, né? Outros preferem futebol e por aí vai. Desses 20%, 10% preferem os jogos em que você não precisa pensar e não precisa raciocinar. Basta você pular e chegar no final da fase, passou. Sobram 10% que gostam de jogos mais complicados, em que você deve construir o seu personagem, passar por uma grande história. Estes são os RPGs. Então eu tive a sorte de gostar e estar entre estes 10%. No caso das músicas, infelizmente, isso varia de região para região. No caso da região como o Nordeste, vamos 90%, né, vai ouvir forró e outras modalidades. Então sobra uma minoria que vai se dar o trabalho de ouviu uma música em inglês, ou porque achou a melodia romântica, porque dificilmente sabe a letra, né? Achou a melodia romântica, e uma pequena porcentagem desses é que vai em busca das letras. Então eu tive a sorte também de ser curioso quanto a isso. No caso de cinema, eu sempre gostei de ir ao cinema em si, além de locar as fitas. E quando eu locava, eu buscava colocar em inglês, né? Já que eu gostava da coisa. Mas o aumento da curiosidade é quando você vai no cinema, porque raramente lá o filme vai ser dublado. Então você é obrigado, né, a ouvir o filme em inglês. E foi quando eu comecei a aprimorar na questão do listening, que é você ouvir. E o que me ajudou foi justamente a legenda, né? Eu ouvia o personagem falando, mas nem sempre eu conseguia compreender. Mas quando eu via lá a tradução, aí eu... ele disse isso. Digamos, a gente falava escola, para a palavra escola. Chega no filme, você se depara com a palavra school. É só um exemplo. Então, no meio de uma frase, você pode não compreender. Porque nós sabemos que há a ligação da sonoridade, isso se estuda em fonética. Mas quando eu estava traduzido lá, aí aquele som, automaticamente eu aprendi. Então foi um outro recurso. Então, quando você vai, como tudo na vida, isso acontece em níveis. Eu tinha dado aula, mas até hoje eu só tinha tido a oportunidade de conversar com nativos que tinham aprendido quer dizer, nativos brasileiros, que eu quero dizer, que não sabem, que aprenderam inglês por conta própria. Eu nunca tinha me deparado com um americano. Então, depois, né, que eu tive aquela experiência em dar aula no lugar da minha avó, eu voltei à faculdade. E olhem só, meus amigos, quem foi a primeira pessoa com quem eu falei inglês? Olha que coincidência, David. Não sei se ele se lembra, mas a minha professora de inglês da faculdade levou o David em uma visita ao EMA. E aí eu tive a oportunidade de trocar duas ou três palavras com ele. O de sempre, né? Hello, how are you? Aquilo que a gente aprende na escola e raramente usa. E aí, a partir desse momento em que eu vi que eu tive um diálogo com ele, que ele me compreendeu, esse é o momento em que você se dá a nota 10. Até antes disso, você fica se questionando, será que o americano vai me entender? O meu amigo me entendeu porque a gente conversa aqui da nossa forma, mas um americano. Então eu, nesse momento, me dei a nota 10, porque além de fazê-lo me compreender, eu compreendi o que ele estava falando. E então, a partir daí, foi só aprimorando. Nas viagens da faculdade, uma delas foi para Salvador, na Bahia. Depois disso eu fui até a cidade de caça turista, porque enquanto eu estava lá e que a gente foi visitar a praia, eu saía procurando pessoas loiras, altas e de olhos azuis que não falassem português para que eu começasse a conversar. Era uma oportunidade única, né? Já que eu ia passar só uma semana em Salvador. E depois disso, aprimorando mais ainda, vem as oportunidades de casamento. Não para mim, mas de pessoas brasileiras que conhecem americanos através da internet e eles vêm visitar-nos. Eu já tive duas oportunidades de trabalhar como intérprete de casais, né? Para que eles pudessem se relacionar. Porque, como nós bem sabemos, né? Na escola poucos aprendem a usar inglês, então no caso de algumas mulheres, isso não as impedia de conhecer pessoas, porque elas sempre encontravam a forma delas de entrar em contato com essas pessoas, ou pedir alguém para que traduzisse o texto. O caso mais interessante foi de alguém que sempre usou o Google, traduzia pelo Google e mandava para ele traduzia pelo Google e mandava para ela. Esse foi o caso mais interessante que eu encontrei. Então eu traduzia, passei uma semana, né, traduzindo para eles, né, eu me considero um padre, porque já tenho dois casamentos. E esse é o momento em que eu sinto muito orgulho de mim mesmo, né, porque você vê que aquela coisa utópica, que é uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, que a gente, quando vai aprender inglês, a gente cria uma barreira. Para que eu vou aprender, essa pergunta é velha, para que eu vou aprender se eu nunca vou para os Estados Unidos? Eu sempre digo para eles fazerem o contrário. Falem assim, eu vou aprender inglês porque a partir daí eu poderei ir para os Estados Unidos. Porque, como dizem, né, aquela frase filosófica, é você quem cria as oportunidades. Um americano nunca ia, né, conversar comigo se ninguém tivesse me indicado, se ninguém tivesse ouvido que eu sabia falar e por aí vai. No caso de ver o inglês como uma realização de sonho, bem, primeiro que meu sonho com o inglês, o primeiro eu realizei há muito tempo, que era poder jogar os meus jogos, né, e obter 100% de aproveitamento daquilo, porque é uma coisa que eu amo. Tanto que os meus trabalhos monográficos de faculdade e pós-graduação eu fiz sobre jogos virtuais. E também como isso poderia levar ao aprendizado de inglês. E eu tento levar essas experiências sempre para a sala de aula. Bem, um outro sonho um pouquinho maior seria morar fora, que é o que todo mundo quer. Quem sabe? Em breve, né? Preparado eu já estou. Falta só a oportunidade. Uma oportunidade que eu tive, mas que, como eu não tinha nenhum curso de relações internacionais, então eu não fui aprovado, porque eu deixei currículo na embaixada da Nova Zelândia, enquanto eu estive em Brasília. Lidar com a língua dos neozelandeses, que no caso é inglês também, eu sei muito bem. Mas nós muito bem sabemos que para você trabalhar em uma embaixada precisa muito mais que isso. Precisa saber de questões políticas, questões burocráticas e por aí vai. Mas, né, eu tive a oportunidade de participar da seleção. Isso para mim já é mais um ponto. Bem, todo mundo pergunta, né, para as pessoas que têm sucesso em algum tipo de coisa, no meu caso é do inglês, qual é o segredo? O segredo, eu já repeti aqui algumas vezes, né? Eu creio que vocês já pegaram. O segredo é o gosto. É o amar. Por exemplo, você não pode... Infelizmente, nós somos guiados por um caminho que eu considero, com todas as palavras, errado. Né? Tanto que nós aprendemos, como nós não sabemos, o contrário do que os nativos americanos aprendem. Então, você tem que fazer uma curva muito grande, que é o que eu sempre ensino para os meus alunos. Seja em escola particular, seja ensinando em casa, seja dando dica para amigos em escola pública, eu sempre digo... Olha, se você for pelo livro didático, é como se você colocasse duas paredes na sua frente. A parede de que você já não sabe e a parede de um material que dificilmente vai te ensinar. Porque, como eu já disse antes, você não está ali para aprender o inglês, você está mais aprendendo regras. Dificilmente a gente usa. Então, um segredo é você, utopicamente, né? Aumentar esse caminho. Você tem que fazer a curva. Você tem que ir pelo que você gosta. Não vá pelo livro didático. Por exemplo, você gosta muito de filmes? Comece a assistir mais filmes. Comece a se livrar da legenda em português. Comece a prestar atenção no que o personagem está dizendo na história do filme. Não se ligue apenas no momento da luta, no momento da ação. Entendeu? Você tem que se deleitar com o diálogo. No caso da internet, é um ótimo recurso. Comece a se relacionar, comece a entrar, eu digo se relacionar com o inglês. Entrar em site americano e por aí vai. Esse é o segredo, é você ter contato, é você aprender a gostar. Se você não gostar, você vai sempre levar isso como uma obrigação. Enquanto a gente leva como obrigação, a gente não aprende. O melhor exemplo para isso é que antes de eu aprender a gostar de inglês, as minhas notas eram sempre 3, 4. Eu passava, porque você sabe que em escola pública ninguém reprova. Mas depois que eu aprendi inglês, curiosamente, as minhas notas continuavam baixas. Por quê? Porque eu sabia de tudo que estava ali, mas eu não suportava tantas regras, essas regras que passam pra gente. Verb to be, alguém se lembra do verb to be? As minhas notas melhoraram, sim, melhoraram. Mas raramente eu tirava um 10, porque eu não gostava da metodologia. E, bem... todo mundo vai pensar que eu estou fazendo comercial. Mas ouçam isso como alguém que não se utilizou de nenhuma instituição para aprender inglês. Aprendeu por conta própria. Por isso eu posso falar disso com toda segurança. Se você entra em um curso de inglês, eu não vou citar nomes. Se você entrar em um curso de inglês que utiliza a mesma metodologia que você vê na sua escola, por exemplo, se a pessoa te dá uma apostila em que você vai estudar aquela apostila por tantos meses e você faz as mesmas atividades repetidas da escola, eu não sugiro esse tipo de curso, porque você vai continuar não aprendendo. Não é nenhum tipo de comercial, mas eu aprovei, né? Eu vou me dar esse direito. Eu aprovei o método do David, porque ele utiliza material, sim. Eu nunca estudei aqui com o David e nem dei aula. Mas eu já assisti às aulas dele e eu gostei por não ser aquela coisa repetitiva. Ele realmente te obriga a aprender inglês. Se você for estudar aqui, você vai ser obrigado a aprender inglês. Porque ele não vai simplesmente dar uma apostila e decora esse verbo to be. Não, ele vai falar inglês com você. Essa foi a parte que eu mais gostei. Isso é o que eu deixo para vocês. Primeiro, 70% do seu aprendizado de inglês vai ser por sua conta. 20% vai ser de material e 10% vai ser do seu professor. Entendeu? A gente tem que parar de dizer que a culpa é do meu professor de inglês, que não dava aula direito, nós muito bem sabemos disso. Que a culpa não é dos outros, a culpa é da gente. Nós é que temos que encontrar os meios, né? Bem, eu já estou me delongando, eu acho que eu falei bastante, acho que eu falei o suficiente, né? Então, eu deixo um abraço a vocês e vamos estudar inglês. E, principalmente, vamos usar o que aprendemos. Até mais. Wow, Fábio, very good. Thank you very much. Muito obrigado, Fábio. Nossa, tô aqui de boca aberta. O Fábio apareceu aqui hoje de tarde. Eu pedi para ele dar umas dicas e falar da experiência dele. Pensei que ia ser uns 10 minutinhos. Já estamos aqui... quase uma meia hora, né? Então, gente, aproveitam, comecem a colocar essas dicas, toma a experiência do Fábio como o seu e comece a colocar essas coisas em prática em sua vida. Acho que a coisa principal aqui que você poderia tirar disso é de aprender inglês fazendo coisas que você goste, né? Especialmente aproveitando os recursos da internet, um exemplo que eu falo muito com os alunos, se você tem um hobby, se você gosta de tirar fotos, se você gosta de jogar algum esporte, qualquer coisa que você gostar, você pode entrar na internet, buscar recursos, livros, materiais, informações, assistir vídeos no YouTube sobre coisas que você gosta de fazer, e aí você vai aprender duas coisas no mesmo tempo, além de melhorar e fazer alguma coisa que você gosta, mas também você vai estar aprendendo inglês. Então, é isso aí. Então, Fábio, mais uma vez, muito obrigado para todos que estão ouvindo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Para ouvir o restante desse clipe, acesse nosso site, shockmax.com.